Sintonizam ZYH241, Rádio Difusora de Alagoas, 960 kHz. Música, esportes e notícia. Continue na melhor, não dê bobeira não. Se ligue na próxima atração. Entardeceu nas quebradas do sertão, na difusora o tempo mudou o clima. Liguei meu rádio, a brisa deu um açoite, estou na boca da noite ouvindo Messias Lima. Quando o dia vai embora, a tarde é quem sente a queixa. O portão da noite abre, a porta do dia fecha. E a boca da noite engole os restos que o dia deixa. Boa tarde, meu irmão trabalhador. A você, homem da roça ou da indústria canavieira. A você, vaqueiro, tirador de leite, fazendeiro ou pecuarista, boa tarde. A você que faz a segurança em nosso país. Exército Brasileiro, Marinha, Aeronáutica, Polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil, Batalhões de Trânsito e Bombeiros Militar, Guardas Municipais, Agentes Penitenciários. E a você, vigilante, cochilante, dormilante, guarda noturno ou papa sereno, boa tarde. A você aí nos hospitais públicos ou privados. A você da construção civil, não importa a função, do engenheiro ao peão, todo mundo é trabalhador. A você rodoviário, motorista, cobrador, cobradora, taxista, transporte alternativo. A você carreteiro, caminhoneiro, caçambeiro, carroceiro, boa tarde. A você comerciante ou comerciário, industrial ou industriário, lá no cais do porto, boa tarde pra você, portuário. Também no aeroporto, aos aeroviários. E lá na CBTU, para os ferroviários. A você, comerciantes das feiras livres da nossa capital, da Grande Maceió e do interior. E também de outros estados, aonde a nossa radiodifusora chega e bate forte. A você, profissional autônomo, qualquer que seja a sua profissão, boa tarde. A você, dona de casa, a você, minha amiga secretária do lar, para você, aposentado ou aposentada. A presidência de Augusto César. Direção Rádio Difusora, Jorge Henrique, ô Borjão! Lá na discoteca, Petrônio! Departamento técnico é com ele, o Zé, Zé, Lins, Lins, Lins! Departamento de Jornalismo com Oswaldo Barbosa. Na gravadora, Jalon, Odilon e Jorge Martinho. Pense no trio! Mesa de áudio comigo, eu não sei quem vem hoje, eu chego adiantado, os cabas só chegam depois. Será o Jovesi? Será o Calcinha? Será o Ricardo Melo? Seja lá quem for que venha pra trabalhar, vamos embora, vamos arrochar o nó. Eu estou aqui pra ficar com vocês até as 18 horas. Fazendo a sua alegria e me alegrando com a vossa companhia. Agradecendo a Deus por tudo, pela vida, pela visão, pela audição, pela saúde, pelo ar que respiro, pela água e pelo pão. Obrigado, meu senhor. Se é pra fazer alegria, vamos tocar forró. E Bruno manda, garoto. A mulherada está chegando, tem repique de zabumba e uma sanfona tocando. E o chinelo das meninas no compasso vão chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o solado do sapato com o chão vai conversando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o solado do sapato com o chão vai conversando. Já tem bebo cochilando pelos cantos do terreiro. Tem gente sarrariando e o chiado do chinelo cada vez mais aumentando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o salado do sapato com o chão vai conversando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o salado do sapato com o chão vai conversando. Messias Lima é puro forró. No fim do baile o dia já vem raiando e o forró envenenado e a mulherada gritando. Toca aí a saideira que o povo tá gostando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o solado do sapato com o chão vai conversando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o solado do sapato com o chão vai conversando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o salado do sapato com o chão vai conversando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. É o chinelo chiando. E o salado do sapato com o chão vai conversando. Puxa esse fole de neu, que nós estamos do São João de São Miguel, bichinho. Mais uma vez, obrigado, seu Divaldo Jatobá, por nos dar a honra de estar mais uma vez em seu São João. Um abraço, galera de São Miguel! Tem um dom, tem muita gente que é chamada de profissão. O sanfoneiro com a sanfona faz o som, e o padeiro com a massa faz o pão. Quem é doutor usa sempre uma gravata, mas a chibata segue na mão do carreiro. Na medicina há quem troque um coração, mas na corrida de murão tem o gibão do vaqueiro. O marceneiro usa a trena e o serrote, o motorista usa campo e direção. Malabarista corre, pula e dá pinote, caminhoneiro não sai do seu caminhão. Quem é artista usa o palco pra viver, para vender o vendedor é bem ligeiro. O agricultor planta semente no chão, mas na corrida de murão tem o gibão do vaqueiro. O professor usa papel e caneta, o policial usa lei para prender. O chaveiro põe na porta a maçaneta, o açougueiro corta boi para viver. O cozinheiro faz comida e mata a fome, traz o seu nome em uma carta, o carteiro. Pra fazer música tem meu amigo Digão, mas na corrida de murão tem o gibão do vaqueiro. Todo mecânico bota o carro pra rodar, o jardineiro faz a planta florescer, o tapeceiro reforma e cobre o sofá, lá no sertão tudo é festa se chover. Que é enfermeiro sempre usa o avental, lá no curral conta o gado fazendeiro. Quem é pintor pinta parede e chão, mas na corrida de murão tem o gibão do vaqueiro. Quem é pintor pinta parede e chão, mas na corrida de murão tem o gibão do vaqueiro. Ei, ei, ei, assim é bom, e cada um nessa vida tem um dom. Ei, ei, ei, pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Ei, ei, ei, assim é bom, E cada um nessa vida tem um dom. Ei, ei, ei, pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Eu quero convidar pra cantar comigo agora meus amigos Caju e Castanha. Valeu, Romero Silva, nem sei, Castanha. Tamo junto, Romero. Cada um nessa vida tem um dom. Tem muita gente que chama de profissão. O sanfoneiro com a sanfona faz o som. E o padeiro com a massa faz o pão. Quem é do povo usa sempre uma gravata. Mas a chibata segue na mão do carreiro. Na medicina quem troca o coração. Mas na corrida de morão tem um gibão pro vaqueiro. O marceneiro usa trilha e o serrote. O motorista usa câmbio e direção. Malabarista corre, pula e dá pinote. Caminhoneiro não sai do seu caminhão. Quem é artista usa o palco pra viver. Para vender, o vendedor é bem ligeiro. Agricultor planta semente no chão. Mas a corrida de morão tem o gibão do vaqueiro. O professor usa papel e caneta. Policial usa lei para prender. O chaveiro põe na porta a maçaneta. O açougueiro corta a boi para viver. O cozinheiro faz comida e mata a fome. Traz o seu nome em uma carta ou carteiro. Pra fazer música tem meu amigo Digão. Mas na corrida de morão tem o gibão do vaqueiro. Todo mecânico bota o carro pra rodar. O jardineiro faz a planta florescer. O tapeceiro reforma e cobre sofá. Lá no sertão tudo é festa se chover. Quem é enfermeiro sempre usa o avental. Lá no curral conta o gado fazendeiro. Quem é pintor pinta parede e chão. Mas na corrida de morão tem o gibão do vaqueiro. Quem é pintor pinta parede e chão. Mas na corrida de morão tem o gibão do vaqueiro. Ei, ei, ei, assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um bom. Ei, ei, ei, pra que sofrer? Foi Deus que deu, deu pra mim, deu pra você. Ei, ei, ei, assim é bom. E todo mundo nessa vida tem um dom. Ei, ei, ei, pra que sofrer? Foi Deus quem deu, deu pra mim, deu pra você. Vou selecionar os nossos momentos. Depois de tudo isso deletar você. Vou pegar as lembranças que ficou comigo e vou jogar no fogo para derreter. Os cacos do amor que você destruiu vou jogar num buraco à beira do caminho. Pra não lembrar você vou dar fim a tudo. Quem mal acompanhado é melhor sozinho. Pra lembrar de você eu esqueci de mim. Vivi a sua vida, abandonei a minha. Fui mais você que eu, mas na realidade eu era só o bobo, você a rainha. Fui seu anjo da guarda, o seu defensor. Dei nó em pingo d'água pra não te perder. Mas pra gente ruim nada tá legal. Hoje eu faço escambau pra não lembrar você. Pode pegar descendo e sem olhar pra trás. Vai viver tua vida, deixa-me em paz. O amor que eu sentia já se acabou. Vai pro inferno, leva teu amor. Pode pegar descendo e sem olhar pra trás. Vai viver tua vida, deixa-me em paz. O amor que eu sentia já se acabou. Vai pro inferno, leva teu amor. Vou selecionar os nossos momentos. Depois de tudo isso deletar você. Vou pegar as lembranças que ficou comigo e vou jogar no fogo para derreter. Os cacos do amor que você destruiu vou jogar num buraco à beira do caminho. Pra não lembrar você vou dar fim a tudo. Que mal acompanhado é melhor sozinho. Pra lembrar de você eu esqueci de mim. Vivi a sua vida, abandonei a minha. Fui mais você que eu, mas na realidade eu era só o bobo, você a rainha. Fui seu anjo da guarda, o seu defensor. Dei nó em pingo d'água pra não te perder. Mas pra gente ruim nada está legal. Hoje eu faço escambau pra não lembrar você. Pode pegar descendo e sem olhar pra trás. Vai viver tua vida e deixa-me em paz. O amor que eu sentia já se acabou.

quero sambar. Eu vim aqui para vadear, nem eu quero sambar. Ai, vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Cadê o dono da casa? Quero como ele fala. Me dê um gole de pinga, que é pro samba poder esquentar. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Ai, vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Quero pandeiriza bomba, quero triângulo também, sanfona bem afinada, pois assim é que eu me sinto bem. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Ô, vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Cadê o dono da casa? Quero com ele falar. Me dê um gole de pinga, que é pro samba poder esquentar. Que eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Ai, vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Quero triângulo e zabumba, quero pandeiro também, sanfona bem afinada, pois assim é que eu me sinto bem. Que eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Eu vim aqui para vadear, lelele, quero sambar. Ai, vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Vadeia, menina, vadeia, se escorrega, cai na areia. Não se incomode essa menina. Deixa cair. Estamos apresentando Na Boca da Noite. Participe da programação da Difusora através dos telefones 3315-4201 3315-4201 3315-4202 3315-4202 e 3315-4203 3315-4203 Rádio Difusora de Alagoas, uma emissora do Instituto Zumbi dos Palmares. Problema com cupim? Geopragas resolve. Ligue 3221-1800. A melhor empresa especializada no combate de cupim. Geopragas Saúde Ambiental. 3221-1800. Voltamos a apresentar Na Boca da Noite. Abraçando os amigos aí na capital paulista, ouvindo a gente através da Rádio Net. Um abraço para todos vocês aí, viu? Pessoal também aí da Bahia, meu amigo Nildo Barbosa lá na Chapada Diamantina. Um grande abraço para você, meu velho poeta. Um abraço para todo mundo aí. Ô menino, tu que tá aí na mesa aí, levanta a cabeça, dê dois passos para trás e bate com força aí, hein? Bruno, manda! Se vê do Guido, toda a cidade sorrindo, o panorama mais lindo que uma cidade possui. Se vê do Guido, um oceano extenso e um alagado imenso, onde a lagoa aflui. Se vê do Guido, um tão pitoresco quadro, cujo poeta inspirado fez esta linda canção. Se vê do Guido, a deslumbrante aquarela, uma paisagem tão bela, que encantou meu coração. De lá do Guido, a gente vê como Guido, majestoso, colorido, que faz mirá-lo de pé. Se vê do Guido, todo Caetano insulante. E o trapichão fascinante, resumida ao rei Pelé. Vê toda a ola magiando ao oceano, suplicando ao soberano, paralelamente só. Se vê do Guido o espetáculo mais lindo, finalmente resumindo, se constitui Maceió. Se vê do Guido toda a cidade sorrindo, o panorama mais lindo que uma cidade possui. Se vê do Guido o oceano extenso e um alagado imenso, onde a lagoa aflui. Se vê do Guido um tão pitoresco quadro, cujo poeta inspirado fez esta linda canção. Se vê do Guido a deslumbrante aquarela, numa paisagem tão bela, que encantou meu coração. De lá do Guido a gente vê como o Guido, majestoso colorido, que faz mirado de pé. Se vê do Guido todo castelo insulante, e o trapichão fascinante, resumido ao rei Pelé. Vê toda a ola magiando ao oceano, suplicando ao soberano, paralelamente só. Se vê do Guido o espetáculo mais lindo, finalmente resumindo, se constitui Maceió. Vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, oh, vai ter forró na casa do Bill. Você vai ver o que nunca viu. Linda morena com a saia bem rodada, dá uma rodopiada que machuca o coração. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho e não passo o pepê na mão. E eu tô lá doidinho, doidinho, piso direitinho e não passo o pepê na mão. Oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. Oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. De madrugada o porta animado, já tem cabelo embriagado que não sabe nem dançar. Sim. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. Oh, oh, oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. De madrugada o forró tá animado, já tem cabelo embriagado que não sabe nem dançar. Sim. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. E eu tô lá doidinho, doidinho, toco direitinho pra morena me olhar. Oh, oh, oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. Oh, oh, vai ter forró na casa do Rio. Você vai ver o que nunca viu. Toda essa coisa parece que eu já tô vendo a vida. Dois, dois, dois, dois, dois. Estou de olho miúdo, só de olhar pra casa dela. olha pra casa dela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. Sobe, olha o bico, sobe, olha pra casa dela, olha pra casa dela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. É um olho na porta, o outro na janela, é da porta pra janela pra ver se vejo ela. O amor é bonito, é maravilhoso, que gostoso é o olhar de uma mulher, quando a gente quer e quando ela quer. E é esse que não quer que está me machucando, machucando, machucando, machucando, sim. Coitadinho de mim, apaixonado como estou. Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor. Coitadinho de mim, apaixonado como estou. Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor. Chora, sanfona, só pra ela aparecer na vida, pra mim vê-la. Só de olho miúdo, só de olhar pra casa dela, olha pra casa dela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. Só de olho miúdo, só de olhar pra casa dela, olha pra casa dela. É um olho na porta, o outro na janela, e é da porta pra janela pra ver se vejo ela. É um olho na porta, o outro na janela, é da porta pra janela pra ver se vejo ela. O amor é bonito, é maravilhoso, e gostoso é o olhar de uma mulher, quando a gente quer e quando ela quer. E é esse que não quer que está me machucando, machucando, machucando, machucando, sim. Coitadinho de mim, apaixonado como estou. Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor. Coitadinho de mim, apaixonado como estou. Ou ela vem à janela, ou então hoje eu morro de amor. Venha, minha filha, venha que eu estou só lhe esperando. Ah. Nesse tempo de quintura, vamos tocar forró que é pra animar, vamos animar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, que é longe, nós mora tarde, vai chover e não tem lenha. Homem, homem, homem, homem, vigia, rapaz. Vamos tocar forró que eu quero oferecer pra toda a galera da nossa querida Maceió, dos bairros de Ipioca até o Clima Bom. Da Forene até o Pontal. Eu já disse tudo, né? Cruzando e encruzando pra lá e pra cá, pra o bairro mais populoso do estado de Alagoas, que é o Benedito Mendes, tá? Porque o Benedito Mendes, você quando começa a juntar Benedito Mendes 1, Benedito Mendes 2, Frei Damião, que também faz parte, Moacir Andrade, Carminha, homem, homem, não quero, não faço endoidar, não. É tanta gente no mundo, tanto conjunto, que o cara fica assim meio pirulitado. Mas eu vou mandar forró pra vocês tudinho. Embrulhe, manda. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, vou embora. Sou cabeça feita, não jogo conversa fora. Se o papo é legal, eu fico. Se não serve, eu vou embora. Eu sou um sambista nato, não aprendi na escola. Conheço um violeiro pela puxada da viola. Viola, viola. Eu já disse pra você, falando você não me enrola. Eu canto forró e samba, cheio de remandiola. É melhor ficar na tua, que eu vou de pandeiro e viola. Ei, ei, ei, viola. sina de cigarra. Aonde eu chegar tem farra, nasci com uma sina de cigarra. Aonde eu chegar tem farra. Ei, ei, ei, nasci pra cantar, eu cantarei. Nasci pra cantar, eu cantarei. Nasci pra cantar, eu cantarei. Fiz um pedreiro do burro, abelha do sul, o cascador do anzol. O campeão da taça, o camelô da praça e eu canto forró. O campeão da taça, o camelô da praça e eu canto forró. Irei, nasci pra cantar, eu cantarei. Nasci pra cantar, eu cantarei. Irei, nasci pra cantar, eu cantarei. Irei, nasci pra cantar, eu cantarei. Lá em casa não se bebe, não se come, pois a sede me consome da segunda ao domingo. Veja o senhor como é grande a minha mágoa. Lá em casa não tem água, é na base do tililingo. Não é mentira, não, senhor, vamos pra lá. Eu vou abrir a bica e o senhor vai escutar. É tililingo, tililingo, tililingo. Olha a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. Tá todo mundo se acabando, todo mundo reclamando, todo mundo ouvindo a bica pingar. É pingo aqui, é pingo ali, é pingo lá. E vamos lá pra minha casa, meu senhor, vamos escutar. É tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo, tililingo. Na minha casa não se bebe, não se come, custa sede e me consome da segunda ao domingo. Veja, senhor, como é grande a minha mágoa. Lá em casa não tem água, na base do tililingo. Não é mentira, não, senhor, vamos pra lá. Eu vou abrir a bica e o senhor vai escutar. É tililingo, tililingo, tililingo. Olha a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. E eu já disse tililingo, tililingo, tililingo. Olha a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. Olha a peleja da bica com o pingo. Tililingo, tililingo, tililingo. É a peleja da bica com o pingo. É tililingo, tililingo, tililingo. Olha a peleja da bica com o pingo. A essa hora da tarde o tempo muda de clima. A brisa passa rasteira, a passarada se anima. Jesus prepara o pernoite, a brisa traz o açoite. Eu tô na boca da noite ouvindo Messias Lim. Vou mostrar como se faz um ano que amanhecer um dia na poeira do salão. Quero ver essa menina rebolando, refungando, machucando bem no meu coração. Não, não, não, não. A menina tá comigo, ninguém mete a mão. Não, não, não, não. Como não tenho medo de pipa de gavião. Não, não. Eu já lhe disse, menina, não tenha medo. Pode crer no teu segredo, ninguém mexe não. Sou perigoso no seu mole, canta amado no canto. E assombrado com medo de gavião. Não, não, não, não. A menina tá no comigo, ninguém mete a mão. Não, não, não, não. Sou e não tenho medo de bico de gavião. Não, não, não, não. A menina tá no comigo, ninguém mete a mão. Não, não, não, não. Sou e não tenho medo de bico de gavião. Basta pra lá, gavião. Olha, por aqui nós vamos chegando ao final de mais um programa Na Boca da Noite. Eu quero dizer que foi maravilhoso estar com vocês desde as 17 horas até agora. Agradecer os meus companheiros que colaboram comigo na mesa de áudio, Jovem Cid, Calcinha, Ricardo Melo. Qualquer um dos três que tiver na mesa, segura a peteca e nós vamos embora. Vamos tocar a saideira pra gente ir pra casa. Embrulha e manda. Devemos suplicar a Virgem Imaculada, os enfermos vir curar. Ave Maria, carregar a nossa cruz, pra carregar a nossa cruz. Thank you. Televisão ZYH241. Rádio Difusora de Alagoas. 960 kHz. Música, esportes e notícia.